isso não é uma disputa. Eu não quero te... Vou deixar com vocês. E o quê? Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não fez nada, acabei. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta amarra sozinho? Se sabia de tudo, se virar culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão você agora. Do quê? Que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas afora, ele ainda saiu chorando. Essa confecção por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão você agora. Do que? Me faça esse favor. Vocês são tão maravilhosos assim, hein? Não consigo entender.